Super Controle. Assim, chapas, está começando mais uma edição do Super Controle Podcast em sua versão Pocket. Eu sou o Matheus X e eu estou aqui hoje com Matheus Lima. Olá, Lima, tudo certo? E aí, Xará, tudo certo? Lanzonete. Olá, tudo bem, chapas? E olha só, um cara que não aparecia aqui faz muito tempo, né? E a gente estava com saudades dele, que é o senhor Alexandre Farias. Quem será? Alex F. Olha só. Eu não sabia que teu nome era Alexandre Farias. Abraço! Pois é, pessoal, revelações bombásticas aqui no podcast. É um prazer estar aqui e ser chamado pelo meu nome verdadeiro, olha só, quem diria. É nem onde eu trabalho, eu sou chamado assim, lá as pessoas me chamam por cabelo, que é meu apelido, inclusive eu respondo e-mails por cabelo. Olha aí, por que será? Quem me conheceu no boteco sabe muito bem por quê. As pessoas questionam porque eu não tenho milhares de brincos, piercing na cara e tatuagens no corpo inteiro, sabe? Eu tenho obrigatoriamente que ser de alguma banda ou coisas do tipo, sabe, que eu sou cabeludo. Pois é. Não, agora eu vou perguntar. Por que tu é cabeludo, cara? Tu gosta de ser cabeludo? É só isso? Não, isso aí é porque é o seguinte, é porque eu fiz uma promessa, entendeu? Eu corto o cabelo só ganhar na Mega Sena. Então eu fico milionário e viverei aqui. Vixe Maria. Boa ideia, vou fazer essa promessa também. Eu vou fazer isso com Barbie. Com bigode. Olha só. Então, senhores, estamos aqui, depois desse papo aí, para falar sobre as nossas jogatinas aí. Quem sabe a gente fala um pouco aí. Lanzoni tá maluco para falar da VGA, que eu sei. Então, se vocês quiserem ouvir os e-mails referentes ao cast de PC Classics, não vai rolar, porque semana que vem tem o Oscar do Super Controle. É isso aí. E esse Oscar está com, até agora, está com 2 horas e 40, então, pô, vocês vão se fuder bonito pra escutar ele, mas é o que o Augusto Fuca já falou, vocês vão escutando ele por partes, a gente vai ficar de férias 2 semanas, é isso aí mesmo, 2 semanas. Pô, descanso pro editor, né? Foda. Então, vocês podem escutar isso por partes, por categorias. As categorias são diferentes do ano passado, não vai ter melhor jogo de play, melhor jogo da Xbox, vai ser melhor shooter, melhor ação, melhor RPG, portátil, esportes, corrida, então vai ter muita coisa aí. E muitos convidados excelentíssimos dessa vez aí. E claro que o Seth tá lá também, né? Já gravou aí uma ou duas participações. Não? De terninho e cabelão, vejam só. Pois é, e então tá, né? Vamos lá. Super Controle Podcast. Tá com fogo na bunda aí pra falar da VGA. Que houve aí, cara? Tu gostou mesmo do evento aí? Quando saiu os resultados dos ganhadores da VGA, eu pensei numa coisa, cara. Eu acho que, por mais que disseram que, VGA é tipo Oscar, não manjam nada e premiam que tem jabá. Um dos critérios que eu achei que foi muito válido é que, não querendo desmerecer continuações como Call of Duty e Assassin's Creed, é que eles quiseram dar valor a franquias novas. Como, por exemplo, o ganhador The Walking Dead. Cara, foi uma surpresa. Que um jogo DLC ganhou de vários jogos mídia física. Pois é, quem previu isso no Phoenix Down foi o senhor Alexandre Farias. Exato, tá vendo? Premonição. Eu pensei, não, mas será que o Walking Dead vai ganhar mesmo? A narrativa dele, o fechamento dele é excelente. Mas eu não sabia que a VGA tinha cara de premiar esse jogo aí. Cara, sem falar que com essa premiação agora, já confirmaram que ano que vem vai ter novos jogos e DLC vai ter continuação, um sucesso absurdo, vendas estrondosas. E uma coisa vai puxando a outra, o seriado. Agora a Activision tinha anunciado há um tempo atrás o jogo de First Person do Walking Dead. Então, ou seja, uma coisa vai ajudar a outra a ganhar muito dinheiro e audiência. Vejam só. Outra coisa que eu só queria pedir se vocês assistiram ao vivo a VGA. Eu assisti ao vivo, lá de madruga, com o Samuel Jackson lá e suas piadinhas extremamente sem graças. Extremamente. Ele tava censurado, não tava? Porque todos. Tava. Saía, cara. Muito, muito sinistro isso. O Samuel P. Fucking Jackson não tinha. muito sem isso. Mas até que as piadinhas dele em contexto de jogos diferentes, algumas foram divertidas, sabe? Como a do Angry Birds, Star Wars e tal, assim. Deu pra tirar um sorriso maroto, assim, as duas. Pois é, eu achei legal isso. Ah, foi massa. Eu achei legal também a apresentação dos personagens do ano, que aparecia... É que tinha muita propaganda, né? Nossa senhora. Era 5 minutos de caminhão de propagandas, meu Deus do céu. E eram sempre as mesmas no stream, era o Jack Rich, daí era um bagulho de refrigerante, eu acho, no futebol americano, sei lá, e do Far Cry, né, E aí, não, o personagem do ano eu achei legal porque eles fizeram uma animação e tal, isso aí, pra, o indicado agora é o, vamos ver lá, o Shepard, Mass Effect. E apareceu ele lá falando e tal, eu sou indicado, não sei o quê. Daí apareceu ela também, a feminina, eu também sou, blá blá blá. Achei maneiro, né? Mas isso é meio clássico, né? Acho que ano passado teve também, acho que todo ano teve. Eles fizeram também. Eu lembro do Coringa e tal, que ganhou. Sim, sim. Mas ganhou aquele bicho do Borderlands 2 que alguém tweetou, eu não lembro quem foi, que tu passa 5 minutos com ele. Handsome Jack. E é um saco, daí eu falei, nossa, será mesmo que. Não, esse é o vilão, foi o Claptrap. Eu também achei que merecia. Hein, cara? E olha que foi o Alex que tentou. Fui eu que falei. Realmente, o estilo é muito irritante, cara. Você, nossa, que cara legal e tal. Depois de 5 minutos, somos daqui, pelo amor de Deus, vou tacar fogo em você. Cara, uma das coisas boas do jogo é que ele não fica o tempo todo ali, sabe? Ele participa de umas partes legais, ele consegue ser um personagem carismático, assim, né? Mas ele participa muito pouco, ele não toma conta do jogo, né? Quem toma conta do jogo é o vilão, né? É o Handsome Jack. Se fosse pra ganhar alguém de Borderlands 2, tem que ser ele. Eu achei injusto isso, não curti. Mas eles compararam o Claptrap com o Wetley do Portal 2. Errado, cara. Mas conduz o jogo inteiro ali, o Wetley, né? É isso, cara. O Claptrap é um personagem muito divertido, mas ele não é o destaque do jogo, né, cara? Tinha um roteiro, você achei. Melhor personagem era pra ser Max Payne. Aí era pior ainda. Peraí, não, quero chamar a atenção pra uma coisa. Como é que é? Melhor jogo independente e melhor trilha sonora é o jogo favorito de Matheus Six. E aí, não, Six, não achou a premiação? Não, eu imaginei que ia ganhar. A música é excelente do Journey. A música é excelente. Mas em jogo eu não gostei dele, não. Tu jogou, Seth, o Journey? Joguei. Eu não tenho essa coisa toda do tipo assim, meu Deus, foram as duas melhores horas da minha vida. Mas eu também não, cara. Tipo, na hora eu curti pra caramba, entendeu? Mas beleza, já foi, já passou, vamos pra frente. Eu acho que o próprio Fez, eu acho que ele me marcou muito mais pelas inovações. Pior, achei massa pra caralho. É, cara, o Fez todo mundo fala tanto e não tá no Steam ainda, só pros putos da Xbox, né? Pior. Mas daqui a pouco sai. Meu, eu imagino esse jogo, tipo, celular, portátil. É muito jogo de portátil, cara. Pra celular também. Tinha que sair esse jogo, cara. Microsoft é muito bizarra. Do nada, tu vai ver daqui uns 5 meses, vão anunciar. Semana que vem vai sair Fez. Agora. Eu não duvido. O Mark of the Ninja que não vai sair também, né? Eu tive que pegar no Steam o Mark of the Ninja. Que jogo bom, hein? Porra. É massa. Jogo foda. É muito foda. Nossa, é o stealth que faltava aí. Na Kojima aprenda, né? Porra. Olha aí. Foda, cara. Né? Muito foda mesmo. Não, de indie a gente tá bem servido esse ano, né? Tá bem, pra caramba, A gente tava, digamos assim, razoavelmente mal servido de exclusivo, né? Inclusive, acho que até por isso que vocês fizeram o Oscar Super Controle, sem falar pro melhor jogo de Xbox ou PS3, porque os jogos que destacaram, a maioria era multiplataforma, com exceção dos indies, né? Dos arcades, das PSNs da vida. Mas realmente, de indie, cara. Tanto é que, pô, Walking Dead não pode ser bem considerado um jogo indie, né? Mas ele não é um, digamos assim, ele não tem um nível de orçamento, nem de grandiosidade de um Mass Effect ou os outros da vida, assim, que são triple A's, assim, garantidos, né? Pois é, isso foi uma disputa aí, que a gente tava discutindo se o Walking Dead é indie ou não, porque eu até comentei que até o Tail, ela fez vários jogos já, ela lança o que digital e tal, mas acho que não é uma empresa indie, assim. Não, cara, sabe o que eu acho, assim, uma coisa engraçada, não sei se impressão minha, o que até eu tenho aquela produtora que assim, vamos lançar um jogo, mas não faz uma mega divulgação que nem as outras, saca? E aos pouquinhos foi ganhando. Não, mas aí que tu se engana, porque o Jurassic Park, eu vi divulgação em tudo que era lugar dessa merda aí. E que jogo é uma horrível, bosta. Cara, e que jogo horrível, né? Nossa. Aí que tá, e o Walking Dead foi aos pouquinhos tomando lugar no mercado, e eu acho que ele não poderia ser considerado indie, eu acho que é uma, digamos assim, uma volta à popularidade de jogos assim, tipo point and click, essas coisas assim, saca? Pois uhum. ele é o adventure que faltava ali, porque eu acho que o pessoal não sabia muito o que fazer com adventures. E essas questões de escolhas e tal, o Walking Dead trouxe muito bem, então acho que talvez renove um pouco o jeito. Sim, até porque ele não tem puzzle, né, cara? Que era uma característica dos adventures. Então, ele nem se focou nisso, porque é um negócio que não funciona mais, né, cara? Aliás, sobre Walking Dead ser ou não ser indie, vocês podem conferir a Overkill lá, que a gente discutiu umas 20 horas desse negócio. Vamos lá escutar lá, que temos várias teorias sobre o que é indie e o que não é indie, porque sempre dá polêmica esse assunto aí. Pois é. Com certeza. É, da VGA isso aí, Lanzoni, tu quer falar do Phantom Pain aí, ou... Como a VGA às vezes lança uns trailers mais polêmicos do que a própria... E3, né? Esse cara. Então, tipo assim, eles pegaram e lançaram um trailer de um cara no hospital, sem um braço, escapando no meio de uma guerrilha e tiros, e os cojimeiros, como não são bobos em plantão, pesquisaram tudo que poderia ser de spoilers e afins. Cara, dá pra ver o Volgin, dá pra ver o Dr. Petrovic, dá pra ver pela cicatriz Snake, que é ele, saca? Dá pra ver uma hora o Raiden. Não, e o que mais... Fora a questão do nome, do Joaquim e tudo mais, né? Mogri, que é Kojima, o Mogri, Project Ogre. Não, e tem mais uma, Six, não sei se tu tá sabendo. Estão dizendo que o gráfico dele, ele tá meio inferior ao Ground Zeroes. E aquele que tu pode ver no Phantom Pain, aparece Metal Gear e um V. Só que Kojima não pode usar algarismos romanos. Estão dizendo que é Metal Gear Solid Vita. Será? Será, mas eu imagino. Eles falaram que aquilo lá era gráfico engine do jogo, né? Não era, por exemplo, CG. E considerando, por exemplo, no Metal Gear sempre foi feito as cutscenes com gráficos in-game. Verdade. Se aquilo ali rodar no Vita, eu vou falar assim, é. Então o aparelhinho valeu a pena realmente, tá potente. Porque eu não consigo imaginar aquilo rodando no Vita hoje. Mas tem o Vita, Seth? Tenho, sim. Tem. Pois caralho, Vita, eu não sabia disso não. Pois é, ele nunca usou, caralho. Ele usou o algarismo romano e estão dizendo que o troll aí é aquele V de Metal Gear Solid Vita. E tipo assim, Kojima não ia lançar dois Metal Gears de história ao mesmo tempo para o Xbox e para o PlayStation 3, né? Pior que faz muito sentido isso, porque ele é um amante dos portáteis, ele lançou dois jogos, inclusive dois com história, pro PSP, né? 3DS, Metal Gear 3. Merda, cara. Pior que faz sentido mesmo. E mas esses gráficos aí, não sei. Cara. E PSN, Xbox Live da vida, o Kojima nunca se interessou, então ser o spin-off, assim, sabe? Eu não sei, o Lima. Eu sei que o Lima tá quieto aí porque não gosta de Metal Gear. Mas eu me interesso, cara. Eu não curto Metal Gear, mas pra salvar o Vita, eu tô topando qualquer coisa aí, gente. Pelo amor de Deus, traz o Metal Gear pra ele. Mas como salvar o Vita, velho? O Vita tá. Mas vamos se fuder. Eu tava falando com o Steph antes ali, que ele jogou o 3DS, alguns jogos ali, e eu joguei os jogos do Yuri, mas eu não vi ânimo nesse 3DS aí. Ok, que ele já vendeu uma caralhada, mas o japonês é tudo mongol, não pode, cara? Não pode. É doente, a quantidade de vendas do 3DS no Japão já passou da quantidade de PS3 vendida. Exato, né? Mas eu acho extremamente injusta a comparação, cara. Você vai comparar a quantidade de vendas de um portátil que é muito mais acessível do que um console de mesa, sabe? É igualzinho falar assim, a quantidade de telejogos... A quantidade de bala vendida na padaria é maior que a quantidade de pastel frito. Pô, pelo amor de Deus, só tem que ter bom senso. Na merda, melhor comparação, hein? Abraço. Então, já que temos os senhores com Vita aqui, os três, né? Olha só que bonito isso. Vamos lá, vamos começar aí pelo Lanzonetti, que eu vi o Vita dele só esses dias atrás. Ah. E Lanzonetti, o que você está jogando? Além de estar jogando o Portal de Boas-Vindas do Vita, né? Eu comprei dois jogos bem casuais, assim, pro Vita, porque os jogos que eu quero mesmo vou pegar em mídia. Eu peguei o Cinemora. A Kobold király a parancsnokságnak. 1204-76-12. Megkezdem az ereszkedést. Vétel. Aquele jogo de navezinha da Grasshopper Manufacture, que é o dos Feminine, né? Eu ganhei ele no Steam do ouvinte, o Anderson. Até um abraço aí, Anderson, muito obrigado pelo Cinemora. Sim. Um abraço e mande jogos pros outros integrantes também, a gente também é filho de Deus. Cara, esse jogo é muito a fuder, cara. Eu não senti assim tanta vontade de jogar assim, que nem o Icaro, desde o Icaruga do Dreamcast. Ele tem cenários, por exemplo, tu pode ir tipo, debaixo d'água, tem a natureza é muito bonita, tem couraçadas que tu destrói, robôs gigantes, tem a cidade que é num cenário meio apocalíptico. Tem uma cidade quase no final que é que parece Gran Turismo 5, saca? Uma cidadezinha com fogos de artifício, parece que estão comemorando fim de ano. Me lembra muito Hong Kong, a cidadezinha, cara. Eu queria saber que Shoot'em Up tem eles são conhecidos pela dificuldade deles, né? Ele é difícil esse jogo aí? Vocês jogaram aí, Seth, Bima ou não? Eu joguei ele no Xbox, ele tem pra PSN também. Inclusive, eu não sei se ele é cross-buy no PS3 e o Vita. Depois a gente tinha que conferir isso daí. Mas, à medida que você vai avançando, ele é difícil, sabe? Ele não chega a ser igual um Torro da vida. É Torro, né, que o pessoal fala? É aquele que é tanta bolinha na tela que você não enxerga nada. Não, eu tô ligado, nossa. É, eu não lembro o nome, acho que era Torro, aquele estilo lá. Torro mesmo, né? Mas ele tem um facilitador, porque esse jogo é como se ele fosse uma espécie de Time Crisis, sabe? Você tem um tempo, você tem um tempo que ele vai decrementando, né? À medida que você vai avançando, e à medida que você destrói as naves, você ganha, tipo, 2 segundos a mais, 10 segundos a mais. Isso seria o vital, no caso. Isso, ele é seu vital, exatamente. Se você recebe os tiros, por exemplo, você perde a quantidade de X de segundos lá. E ele dá game over quando o tempo zera. Mas ele tem um bullet time, por assim dizer, entendeu? Tem como você botar os cenários em slow motion, que ajuda pra caralho, sabe? Pra poder passar das partes, além de umas armas secundárias também, que variam por nave, por piloto. Mas ele é esse bullet time é importante, principalmente aquelas fases de labirinto, cara. Que nem já no primeiro tutorial que tu tem, tu põe lá para experientes. Cara, é muito foda ter um troféu pra te passar aqui sem encostar em nenhum lugar. Meu, eu tô apanhando muito pra fazer ele, meu. Eu sempre encosto no finalzinho e acabo o bullet time, velho. É, tem que decorar a fase, é muito foda, cara. Sim, assim, é isso mesmo. Esse jogo é decora, né? Esse tipo de jogo ainda é decora? Ou a questão da inteligência artificial inimiga vem, assim, ela vem no mesmo tempo? Vem no mesmo tempo, mesma coisa. Isso é muito clássico desses shoot'em ups da vida, realmente. Aquela galera que jogava no shoot'em up em arcade, era muito comum o cara, às vezes, terminar determinado jogo, porque ele sabia, no começo da fase vai vir tantas navezinhas pela esquerda e tal. Então, se você realmente souber a sequência de naves e por onde cada uma vir, você costuma se dar bem nesse tipo de jogo. Lima, tu não jogou ele, não? Não, cara, eu peguei muita coisa na PlayStation Plus, né? Ah, então eu tô testando outras coisas pra depois pegar os joguinhos que eu tenho que pagar alguma coisa. Esse Cinemora, eu nunca, quando o Guri me deu, eu falei, mas ué, o Lanzoni me falou dele, mas eu não dei muita atenção, não. Fiquei interessado nele. É que o último shoot'em up que eu joguei foi o, eu não sei pronunciar isso, o da Squaresoft PlayStation, que era o Hunter. Sim, a navezinha com a mão. Muito maneiro aquele jogo. Era bom caramba, nossa. Era muito bacana mesmo. E era aquele shoot'em up do tipo, um tiro morre, né? Estilo R-Type. Bem difícil. Uhum. Tu pega hits como cápsula que pode te proteger também. Meu Deus, e as segundas armas, assim, é uns troços muito louco. Um canhão de laser, monte de bomba que tu lança, míssel teleguiado. Cara, é muito bonito esse jogo. Aí fica a dica, é o Sudão 51 que é o produtor dele. Olha aí. Ô Lanzoni, você diria que esse jogo é melhor de jogar no Vita do que nos consoles ou serve nos dois? Cara, tipo assim, ó, pelo fato, eu prefiro jogar no em portátil, cara. Eu também acho que é um jogo de portátil. Jogo rápido e tal, né? Não precisa ficar se focando muito, porque a história dele é muito viajona, tu tem que se vingar da morte do rei e tal. A história não interessa muito, o que interessa é tu sair dando tiro e ficar babando pelos gráficos, assim, sabe? Eu acho mais interessante jogar no portátil mesmo. E tem balaqueiras do Suda ou não? Não. Na verdade, os se eu não me engano, são. Você não joga com humanos, né? São tipo cachorros, uma coisa assim. É uns bichos humanoides lá. Peraí, são personagens de Final Fantasy XII. Muito igual aos personagens de Final Fantasy. Tô ligado. Tipo aqueles. Nossa, tô ligado. Tipo uns lagartão estranho. E se eu não me engano, a única personagem humana que eu vi é num mangá, sei lá, do Japão, eu não conheço e não lembro nem o nome. Eu vi que tinha lá copyright by empresa tal, nunca ouvi falar. É a única humana que eu, pelo menos, ouvi pra jogar. Porque eu sei que tu vê a biografia dos personagens quando tu bota em treino ou quando tu bota naquele treino de enfrentar chefe e tal, saca? Vai melhorando teu tempo, vai treinando, vai se aprimorando, enfim. Tendo troféus, né? Imagina. Quanto que ele tá custando? 19, 20? Cara, acho que é 9,99, se eu não me engano. Nossa, tá valendo a pena pra caramba, então. Tá baratinho. Sim, sim. Eu só queria terminar que ele foi... Ele tá bem aceito, tá valendo umas notas aqui. Ele tá com 85 no Metacritic. Porra, é bastante, né? Caralho. Toma essa, Assassin's Creed. Se fuder, senhor. Mas, é brincadeira. Eu entendo. Bacana, eu deixei ele de lado aí, mas acho que eu vou jogar ele. Já que ele é rapidinho. O Seth terminou ele, e aí quanto tempo tu... Foi umas 5 horas no máximo. Caraca, mas, bastante coisa, né? Sim, sim. Tem uns modos extras também, assim. Mas, digamos assim, ele de maneira geral vale. Pelo tempo que você vai, a diversão que você vai ter, vale o dinheiro. Caramba, eu tô saindo de viagem, já consegui mais um joguinho pra acrescentar aqui no Vita já. Olha aí. Isso aí. Senhor Lima, o que você está jogando aí, já que tu ficou muito quietinho com o Cinemora? Ah, cara, eu não joguei tantas outras coisas porque saiu o melhor jogo desse ano já, cara. O melhor jogo da era do PlayStation 2, Persona 4 Golden. Olha só. Cara, eu sou muito, muito, muito fanboy de Persona, da Atos, das coisas. Eu já discuti isso no cast de Catherine lá com o Six, com o Fuca e tal. Sou muito fanboy, cara. E quando anunciaram ele, eu falei, eu fiquei com medo de ser um outro Persona 3 portátil, sabe? Porque o Persona 3 Portable, ele é um bom jogo, mas ele é uma versão capada do Persona 3, né, cara? Eu adorei o jogo. Incrivelmente, eu adorei o jogo. Porque é do tipo Play 2, então. Pois é. Mas ele é uma versão capada, então pra mim que tinha jogado Persona 3 Fez e tal, então, tipo, faltava algumas coisas ali, né? Fica essa sensação estranha. E aí eu peguei pra jogar o 4, o Golden, né, cara? Vi as reviews, falei, não é possível, né, cara? Eles fizeram um milagre com esse jogo. E é uma versão muito melhor que a de PlayStation 2, cara. Mas muito melhor. E eles conseguiram consertar umas coisinhas assim. Sabe aqueles errinhos besta que te incomodam o jogo inteiro? Não, eles consertaram. Acrescentaram coisas interessantes, assim. Irmão, pergunta, o personagem principal agora tem nome? Não. Ele tem o canônico, que é o do anime lá, mas você escolhe, essa, né? Que porra é essa, ABS? Pois é, eu estranhei também. Eu comecei a jogar, eu estranhei pra caramba quando eu pude colocar o nome. Eu até tinha esquecido o nome dele, eu ia colocar o mesmo nome do anime, do Persona Arena, mas não veio na cabeça na hora. Ah, pois é. Aí eu botei um nome genérico qualquer na hora lá com... Ah, eu coloco o meu nome, porque afinal de contas eu vou pegar todos os menininhos, eu quero lá que seja Matheus, você tá pegando todo mundo. Então... Como assim? Tá certo. Só pra uma comparação, eu não joguei o 4, eu joguei um pouco só no Play 2, o Undubbed, e não fui mais adiante, mas eu queria saber porque o pessoal gosta tanto do 4 e essa comparação do 3 e do 4. O 3 parece tão mais obscuro que o 4, em questão de história, em questão daquela torre lá da meia-noite, e o 4 tem essa TV e tal, que vem aqueles... Que tu entra na TV, né? É igual do anime, a história. Canal da meia-noite também. Isso, igual do anime. É porque o 3. Tem bichinho escroto lá, que nossa. Ted, né? Ah, sempre tem, cara. RPG japonês sempre tem um cara pra estragar. Tem o Rick do Xenoblade, tem o Ted nesse aí. No primeiro tem um cachorro. Não fale mal do Ted, não do Kuma. Puta, Kuma! Você gosta dele, mano? Ah, não. Eu gosto do Kuma. Porra, Nanzonete. Fica muito chato. Tudo bem. Ele tem o meu 0,5% de já paixão bizarro, né? Ah, tem que ter, né, cara? Como é que já tem raposinha lá? Isso aí é pra poder vender, é pra vender bonequinho. Eu descobri isso aí, isso é um fato. Desde a época dos Final Fantasy antigos, que tinha os Muggles, tinha lá os Chocobo, é tudo pra vender, cara. Não, mas pensa, cara, no anime, o jeito que ele trovava as meninas é muito engraçado, por isso que eu me apeguei nele. Não, ele é um personagem muito bom, cara. Eu tô brincando, assim, mas ele é bem legal. E dá um, sei lá, quebra um pouco o clima. Esse lance do clima, na verdade, o 3 tem uma premissa que parece mais dark, mas os dois jogos conseguem ser aquele meio dark, assim, tem uns lances bem mais sérios do que parece e tal, sabe? Os dois jogos conseguem ser sérios, assim. Exato, eu não escutei o Dash, eu lembro que o Majin gravou, acho que foi o terceiro, o quarto Dash, sobre o Persona 4, porque ele alertou, ó, se você não jogou, fica longe. E aí eu fui assistir um pouco do anime, e ele mexe bastante com essa questão da personalidade das pessoas e tal, né? Parece que é uma parada bem psicológica, bem interessante. Eu fiquei muito curioso depois pra jogar ele, mas eu não tenho Vita, né? Então, aí é anime autoajuda. Tô brincando, é anime autoajuda. Mas é aquela coisa, né? Tipo, a pessoa... Persona de van, né, cara? Persona de van é bem papo de psicólogo mesmo. Mas a gente tava comparando com Persona 3... uma coisa que eu achava bem mais estilosa no Persona 3 é que chamar personas dando um tiro na cabeça é estiloso pra caramba. Isso era foda mesmo. Isso era... É, cara, isso é maneiro. Eu achava meus amigos, eu morava numa república jogando, só contando uma historinha rápida. Eu morava com dois amigos meus lá em Campinas, quando eu comecei a fazer faculdade e tal, e o jogo que eu tava jogando na época era Persona 3, né? Aí os caras chegaram, tava eu jogando. Aí disse, Matheus, esse jogo aí, mano, você tá jogando? Os caras dão tiro na cabeça, saiu batendo nos bichos. Você tá bem, cara? Esse jogo não parece normal e tal. Eu não, cara, é normal. É que eles chamam os monstros, assim, pra lutar e tal. Por isso que eles têm que dar o tiro na cabeça. Mas não é que eles estão se matando, não. Os caras ficavam amedrontados. Mas é. Mas, enfim, o Persona 4, cara, ele é mais bonito do que o versão PS2, né, cara? Ficou muito legal na telinha do Vita e tal, né? Que é um dos destaques do console, né? Que a gente tem que anunciar. Eles trouxeram tanto aquele lado de fanboy, assim, de ter videozinhos, assim, extras, de ter novas roupinhas, algumas coisas novas de personagens, coisas assim que a galera que é fã vai curtindo, vai sentindo o mesmo jogo, fazendo tudo de igualzinho, né? E ele tem, sabe, ele é mais bem, sei lá, de 2008 pra cá os caras devem ter pensado muito no que, tipo, melhorar naquele jogo, né? O que acrescentar, o que faltava, pequenas coisinhas que irritavam e tal, e eles conseguiram consertar tudo isso. Você entra na dungeon, você pode ficar lá mais tempo, porque você consegue pegar alguns itens que recuperam seu SP, seu HP, então você não precisa correr tanto, sabe? O 3 tinha muito esse problema, o Fuka já contou uma história que ele tá preso no 3, não consegue zerar por causa disso, sabe? Então, ele ficou um jogo muito bom, cara. E tem vários níveis de dificuldade, então você eu vi que teve adição de Very Easy, Very Hard também, né? Isso. É, Very Easy, Normal, Hard, Very Hard. Então, não muda nada na história, mas as batalhas mudam completamente. Tá? O normal é desafiador o suficiente, não, acho que não precisa mais que isso, mas se você quer um desafio maior, tem lá o Hard, Very Hard. Eu joguei muito pouco na época do PS2, eu tô com ele aqui no PS Vida também, esperando desafogar alguns jogos pra começar a jogar, mas eu pergunto pra vocês, que já tem mais uma experiência no Persona 4, tem alguma parte em que os personagens ou vão pra praia, ou vão pra uma fonte termal, ou vão pra um banheiro público, ou vão pra uma piscina? Olha, quase. Eles vão para um bar. Opa! Não, mas... em algum momento tem alguma desculpa para as meninas aparecerem de biquíni, maiô e derivados? Porque isso é clássico no Japão, né? Tem o acampamento do pessoal. É de colégio, mano. O colégio sempre tem viagem. É que nem, só na nossa vida real que não tem essas coisas, cara. Que tem as minas aí de biquíni, você fica olhando. Pergunta, o Tatsumi pega a gorda? No anime ele pega uma gorda. Kandita Tsumi pega uma gorda. Meu, aquele que parece que é gay, que é todo machão, que bate. Ah, o Kanji. Mundo. Ah, não. Kanji. Ah, acontece a cena lá. Ah, não, isso não estraga a cena. É muito legal. Não. Mas tem a cena da gordona lá também, cara. Genial. Meu Deus, tô vendo os preços aqui, isso é muito caro. Puta merda, não vou comprar agora. É, quase então, né, cara? Esse que é meio complicado, né? Ele podia ter lançado uns 20, 30. Cara, 190 pila no Mercado Livre, Madonna. Cara, você pegar a mídia física, mano. Você tá falando PS Vita, porra. É, pega por 35 na PSN, não? É, ele é 40 já com desconto de $5 pela mídia digital? Ué, cara, eu paguei 39, direto do Vita. Não sei se tem algum esquema de você comprar PS3. Ah, então você comprou o Vita já foi com desconto, então. Então, teoricamente, o preço em caixinha dele é 45. Exato. Vixe Maria. Tá, mas vale, viu, cara? Porque eu sei que o jogo tem tipo umas 80 horas fácil, assim. É aquele jogo que você vai jogar o ano inteiro com o Vita, né? Até recomendo que você não queira jogar ele como um jogo, tipo, eu vou pegar e zerar ele do começo ao fim, sabe? Até porque ele tem o lance dos dias e tal. Mas você tá, sei lá, você tá jogando várias coisas no seu console, no seu PC, no que você tá fazendo. O Persona pode ser seu companheiro pro ano inteiro, quando você estiver fora de casa, vai fazendo as missões e tal. Você não jogo se perde, secundário. Né? Exato. Deve ser o melhor jogo secundário possível que você podia ter. Que afundei. Ah, eu não consigo jogar ele como secundário, ainda mais um RPG assim. Eu sei que ele é mais simples do que os outros RPGs, mas essa questão de fazer só seu links e tudo mais é uma coisa que me segura muito no jogo. E eu lembro que o Persona 3, quando eu comecei no PSP, eu tinha acho que 28 horas, assim, questão de menos que uma semana. Porque eu ia na namorada, daí ela dormia, eu falei, ok, vai dormir, eu vou jogar. E eu ficava jogando, eu ficava lá subindo a torre, ganhando nível. Então, cara, era bizarro, cara, era doente, assim. Eu acho que eu não conseguiria jogar ele como second game. Assim. Cara, eu tô fazendo uma loucura, porque eu tô jogando Xenoblade como jogo principal e jogando Persona 4. Meu Deus. Ou seja, vou passar um loop infinito, né, cara? Porque eu não vou terminar nunca, né? um dos dois. Pois é, né, caralho. 90 horas cada um, mas é isso aí. É, tamo aí, né, pra economizar, né, galera. Eu vi que ele foi mais polido, assim, os gráficos estão mais bonitos. Sim, tá? Muito. Enredo mudou alguma coisa, assim, mas não muito. Talvez uma adições de personagens. Sim, assim, é, só adiciona, eles não mudaram nada, tipo, ah, o cara que matava o cara não mata mais. Não, continua tudo igual e eles vão adicionando coisas pra você poder explorar mais aquele mundo e tal. Tem umas motonetas malucas, roupinhas, dungeons especiais, novo Social Link, então tem um novo romance. Aliás, que tem um outro final. Pois é, eu vi falar que também ele tem questões de mecânicas online com o Social Link. Tu pode... Isso. É bem legal isso. Por exemplo, você tá no dia a dia, você pode fazer várias coisas, né? Você pode, você tem a parte de manhã, parte da escola e a parte depois da aula, né? Então, ele aproveitou esse lance online mesmo, cara. Porque você tem sempre uma coisa que você pode fazer que não é roteiro, né? Você escolhe o que você quer fazer durante o final da tarde, né? Você pode sair pra estudar. Tem o lance dos social links, né? Que é comum em Persona. E você pode fazer várias coisas. Então você pode usar o social pra ver o que a maioria das pessoas fez naquele dia. Aparece vários diálogozinhos, assim, sabe? Caixinhas de diálogo. Tipo, fui sair com a tia, saí com a Yukiko, eu fui estudar, fui pra dungeon, fui isso aqui. Pra você ver o que a maioria fez, pra saber mais ou menos o que você tem que fazer naquele dia, se tem algum evento especial, sabe? E se você tá na dungeon, você tá morrendo, tá perdendo e tal, você pode usar o comando de SOS, sabe? Que outra pessoa vai e te ajuda e tal. Ah, bacana essa integração. Não chega a ser um Dark Souls, Demon Souls, Dark Souls da vida, mas o lance de você poder ajudar uma pessoa. Mas você entra como um segundo player na batalha do cara? Como é que é? É, cara, isso eu não entendi, porque eu não consegui utilizar ainda direito, mas pelo que eu entendi, ele fala, tipo, você pode chamar um outro player pra ajudar, você pode ser summonado pra ajudar um outro player, então eu acho que é mais ou menos isso, você vai e ajuda o cara. Porque ele tá com pouca vida, sei lá, você chega lá e ajuda, não sei. É meio maluco, assim, mas é um esquema, ele é mistura meio que Dark Souls com Catherine, né, cara? Que você vê mais ou menos o que cada um fez, como no Social Link, né? E você pode ajudar ou ser ajudado no SOS. Muito eu vou bom. Te pedir uma coisa, eu já sei a resposta, mas eu vou pedir mesmo assim. A dublagem é em inglês, né? É, ela não tem opção de deixar não. Em japa. Não, e aí não. Quem é fanboy tem um pequeno problema. A Epic feio, cara. Puta. Mas mudaram a data. Mas olha só, a menininha é chata, viu? Puta merda. Não, mas acho que nenhum jogo da franquia do Shin Megami Tensei, de maneira geral, tem opção de dual audio, sabe? Aí o que rola igualzinho, por exemplo, é os undub da vida, né? Do PS2, do PS1, ainda tinha isso. Mas nunca deram opção de dual audio, não. Então, mas isso acontece. Pois é. Eu até pensei que isso ia acontecer agora com Vita. Não tem como, cara. Sabe por quê? Porque tem o lance das respostas. Ele é localizado mesmo. Eles têm que localizar algumas coisas. Porque, por exemplo, você tem testes, você tem essas coisas. E aí eles mudam o contexto total, mudam tudo. Então não tem como você traduzir exatamente o que tá acontecendo, sabe? Como você tem as escolhas, por exemplo, o cara faz uma pergunta de gramática e a gramática passa pro inglês, né? Tipo, alfabeto é o quê? Alfa com mais o quê? E, nossa, que pergunta idiota, mas é a primeira, depois que eu sei. E em japonês já seria, sei lá, usar os kanji, fazer um negócio. Então eles têm que adaptar mesmo, mudar várias coisas. Então é uma versão diferente. Tanto que o jogo não pode, nunca saiu simultâneo, né, cara? Porque tem essa adaptação, tudo diferente. Não, é verdade. Sim, é bom ponto. Faz falta um Persona. Persona talvez até não, mas um Shin Megami Tensei pra um console de mesa mesmo. Porque eu vi que saiu um pra 3DS aí, né? Ou vai sair. E ai, que saco, né? Ah, vamos se fuder, Atos. Pelo amor de Deus, lança um Persona 5 logo então. Faz alguma coisa pra console, cara. Porque dá foda esperar aí eu comprar o Vita pra jogar o Persona 4. É, eu diria que esse Persona, ele é o máximo desse tipo de jogabilidade que veio do 3, sabe? Aquele Persona 3 que saiu lá no PS2, o auge da jogabilidade dele, o auge de tudo é esse Persona 4 Golden. Com um Persona 5 que sai eventualmente pro PS4, enfim, pros novos consoles, ele vai ter que trazer coisas novas, mudar a mecânica, sabe? Tipo um XCOM comparado com Final Fantasy, assim, sabe? Tem que ser um jogo que pareça um jogo novo, next gen e tal, né? Porque o Persona 4, ele já chegou no top dele, e se ele fizer um next gen daquele jeito, vai ficar meio estranho, sabe? Interessante. Pior, estamos no aguardo. É isso então do Persona? Querem falar mais alguma coisa? Hein? Não, falar muito mais vai estragar o pessoal. Comprem, que é a melhor coisa que você pode jogar no seu Vita. Quer dizer, se você gosta de RPG, né? É. Senhor Alex Seff, o que você está está jogando aí? Cara, eu vou falar de um demo. Pode parecer bizarro falar de um demo que eu tô jogando. Na verdade, eu não tô jogando ele, né? Eu joguei o demo e depois parei pra jogar outras coisas. Mas acho extremamente relevante falar dele, que foi o demo do Ni no Kuni. Foi eu também joguei. Vamos também lá. Pois é, foi aquele. É estranho, porque quando esse jogo foi anunciado pra PS3, cara, foi um pouco depois do lançamento do console, né? Ficou muito tempo no limbo, assim, a gente não teve notícia. Aí ele saiu no Japão ano passado e, se não me engano, vai sair agora no dia 22 de janeiro de 2013. Exatamente. Bom, aí beleza, fui lá alegre na PSN no dia, né? Baixei o demo, 3GB de demo, um trambolho de coisa, né? Pra um demo relativamente curto. E logo de cara, já fazendo um gancho aí com o Persona. Primeiro que me agradou, o jogo tem opção de dual áudio. Exato. Muito bom. Já começou bem. Você pode pegar o inglês lá, Mequetrash, você pode pegar o idioma que funciona pra esse tipo de jogo, que é o bom japonês de apaixão. Aí beleza, fui lá, selecionei o japonês. Ele tem opção de 5 opções de legenda também, o que é bacana, né? Que é mais ou menos aquele padrão que costuma ter na Europa. Que tem lá o inglês, alemão, francês, italiano e espanhol. Não tem nada de português de Brasil, Portugal, né? Então um pouco do Brasil, mas não sei, eventualmente pode ser que saia um patch, alguma coisa, então mesmo na versão final tenha. Mas o basicão pra jogar tava lá. Então botei legenda em inglês, áudio em Japão e fui lá, né? O demo é bacana porque você tem dois cenários básicos pra começar. Você tem um cenário inicial mais simples, que começa com um diálogo com um personagem, qual eu não lembro o nome, numa floresta, junto com aquele boneco lá, que vai ser o sidekick dele, né? O narigudo. O narigudo com a lanterna. Exatamente, que, bicho, nessa hora você já vê, né? É muito Studio Ghibli, sabe? Esse tipo de muito, personagem, assim. É muito, cara. É muito Miyazaki da vida, assim. O personagem principal, eu lembrei, é Oliver. Oliver. Oliver. Chegando, antes de tu escolher os cenários, ele dá um preview, assim, da historinha, né? Sim, sim. O nome do guri, ele tá buscando não sei o que, e aí começa. É, porque eu não cheguei a pesquisar direito a história baseada na versão japonesa, não, mas basicamente é um esquema que a mãe do menino morreu, aí ele consegue de alguma forma ir pro mundo mágico e vai fazer uma série de coisas lá pra conseguir ressuscitar a mãe, uma coisa do tipo. E beleza, eu comecei. Eu falei assim, eu vou pegar o segundo cenário primeiro, porque era um cenário assim, num vulcão. Falei assim, provavelmente montanha, vou conseguir. Montanha, né? Aquela montanha. Exato. Isso. Com o negócio de lava e tudo mais lá passando. Eu falei assim, vai ser bom, que eu tava curioso pelo sistema de batalha. Então, de cara, eu já fui focando na batalha assim pra ver. Eu achei interessante, primeiramente, porque ele. Primeiro, não é batalha randômica. Na verdade, tipo assim, aí não é, né? Porque os inimigos estão no cenário, você pode tentar evitar a batalha simplesmente desviando deles. Me lembrou muito Chrono Cross, cara. É, o clássico. Hoje Chrono em dia tem que ser assim. É, o próprio Chrono Cross, Final Fantasy 13. Até o Persona, né? O 4 também, acho que é sim, assim. Sim, desde o 3 era presente no cenário pra você poder bater neles, né? Tem tudo isso que sim, exatamente. Aí você encosta no inimigo, aí ele muda a tela, né? Vai pro um cenário de batalha efetivamente. Aí é bom que, tipo assim, você tem um campo relativamente grande pra você poder andar. Aí você pode, você tem controle total do personagem ali em termos de por onde você anda. Uma coisa que eu achei boa pra caramba nesse jogo é que normalmente em RPG com esse tipo de liberdade, o hitbox é zoado. Por exemplo, você pega lá um Vagrant Story, bem antigo, né? Você lembrava que, vamos supor, tava um inimigo lá na puta que pariu, você chegava perto dele, abria lá a tela pra poder dar porrada, né? Dava porrada nele, corria. Você tava a quilômetros de distância do cara, ele dava um soquinho e te acertava. Ah, é verdade. Isso acontece demais, né, RPG, com essas coisas. Pelo que eu percebi, principalmente na batalha do chefe no final desse cenário, se eu tava longe dele, ele não me acertava. Sabe? Era sim, só... sim. Que ele dá aquela rabada, né? Isso, exato. Era só o golpe especial lá, que é tipo, sei lá, uma onda que aí pegava na tela inteira e tudo bem. É legal que, o golpe especial até ele avisa um pouco antes, né? Que ele vai dar o golpe, daí tem 2-3 segundos assim de delay pra tu se defender, que senão ele te acerta. É, então dentro da batalha ele é um action RPG já, basicamente, né? Não é um... Sim, basicamente, mas o que acontece? As ações são feitas por menus, então tipo assim, você vê que vai querer soltar magia, então você vai lá, escolhe no menu, ele vai fazer lá o castzinho da magia, joga, e uma coisa que a gente tava até conversando, Six, que há um tempo atrás, eu tava meio preocupado desse jogo ser meio Pokémon, porque pelas fotos mostrava, né, que você ia ter o... Isso, eu lembro. É. Porque a questão de que tu joga com o personagem, o Oliver, né, e aí ele seleciona aquele, eu acho que só tem um desses Pokémons aí, no demo, né, que tu seleciona aquele bicho, tu pode jogar com ele, né. No primeiro cenário você tem um... Tu joga com 3, se eu não me engano. É. No segundo cenário, que tem a menina, você tem 3 também. Você tem 3, acho que ela tem 3 também. No primeiro cenário, quando a floresta, tá com um só. É, um só. Né? Mas é o que acontece? Ela é meio Pokémon, por assim dizer, né? Porque você pode ou você dar ataque normal, aí na verdade você vai acabar escolhendo as magias, porque como o Oliver é meio que um mago, né? O ataque de a cajadada não arranca nada, por assim dizer, né? É. Mas aí você. Ou então você pode escolher lá um bichinho pra lutar no seu lugar. Aí o bichinho vai dando as porradas e tudo mais. Cada bichinho, normalmente, ele tá preso a um elemento. Então tem aqueles que são tipo de fogo, tem uns tons de gelo. E, obviamente, nesse jogo ficou claro que você, por exemplo, tá com... Você lançar uma bola de fogo no inimigo de gelo vai tirar mais dano. Então tem todo esse balanceamento dos elementos aí, muito comum de Pokémon mesmo. Mas é um por vez que você pode usar, então. Eles não entram pra sua parte e você vai lutando com eles junto, não, né? Fica um por vez só. Você chama o cara, ele entra no seu lugar. Inclusive, eu achei meio bizarro, porque o HP é compartilhado, sabe? Isso eu achei muito bizarro, porque... Primeiro que, como é um demo, eu acho que eles não explicam... Não, pelo menos o primeiro cenário e o segundo não mostraram como tu consegue esses bichinhos... E porque eles estão ali e tudo mais, isso vai vir com o jogo. Mas a questão do HP compartilhado eu achei muito bizarro. Porque o meu bichinho morreu a primeira vez nesse chefe ali na montanha da lava. E aí eu pensei, ok, agora eu vou pegar o outro e vou jogar com o Oliver. E não, acabou, game over, tá ligado? Porra! Fiquei meio assim, ó, bah, cara, isso vai ser meio complicado, assim. Tem que pegar direitinho o jeito de jogar e tem que selecionar muito bem o personagem antes de tu entrar numa batalha. Então sim, tem que conhecer ele bem, assim, antes de tu entrar num chefe. Você não pode fazer aqueles boi de piranha, assim, você coloca o cara pra apanhar e depois troca. Não adianta. Nesse caso não adianta justamente pelo HP compartilhado. Mas eu achei bacana também, porque o negócio do Rick de Boss que eu já falei, né? Cada bichinho tem os seus golpes lá, tem as skills, o próprio Oliver tem as magias. Você normalmente controla um personagem por vez, o outro é via o computador que controla, né? Então, por exemplo, nesse segundo cenário tinha o Oliver e mais uma menina lá. Então você controlava o Oliver ou o bichinho correspondente dele, e a menininha ia lá controlando ela, os bichinhos, e até que funcionava razoavelmente bem, sabe? A IA não pareceu ser nada muito, muito tosco assim, não. Pareceu ser boa, né? Porque várias vezes ela salvou meu rabo aí. Sim. Nisso daí era muito tranquilo. Agora, eu tenho que falar isso, cara. Pra galera que odeia Final Fantasy XIII, você começa nesse segundo cenário, o que que é? Mapinha no canto da tela e corredor, sabe? É corredorzinho, você vai andando... Aí, tipo assim, praticamente nenhuma bifurcação, nada pra você explorar. Lembro que no demo, nesse tanto que eu andei lá... Mas eu acho que esse cenário, Seth, eu acho que ele é específico pra isso. Eu quero acreditar muito nisso. O cara fala assim, ei, você tem que subir a montanha nesse tempo, então corre aí, velho. Então faz sentido. Então, eu acho que é isso, não sei. Ah, não, sim, é porque esse tipo de formato de jogo, por assim dizer, em dungeon, eu acho que é bom, sabe? Eu não tenho muita paciência pra aquelas dungeons lá que tem milhares de bifurcações que você gasta 3 horas procurando... Desde que pra chegar de uma dungeon a outra você tem uma exploraçãozinha, uma cidadezinha, você pode fazer bastante coisa, né, cara? Isso, aí, pelo menos nessa dungeon inicial aí do segundo cenário era bem objetivo, como Final Fantasy XIII mesmo, sabe? Porém... Indo agora pro primeiro cenário, que começa numa floresta, você tem uma batalha com o chefe, né? Aí o sistema de batalha é a mesma coisa. E depois você tem que ir pra cidade. Aí você vai no world map. E aí, bicho, aquela coisa... Isso que eu ia destacar. Foram muito bem na volta do world map. Eu cheguei a tirar uma foto e postar no Facebook, cara. Que coisa mais linda, velho. Que saudade disso. Que ato de anos sem ver isso aí, cara. Nossa, verdade, cara. O World Map funciona muito bem, né, cara? Porra. Funciona até hoje. Não envelheceu, cara. E é aquela coisa, o personagem cresce um pouco e vai, né? É muito vai. Isso é bom. Vai. Tá de boa. Você tem batalhas no mapa? Aparece os bichinhos no mapa? Aparece no mapa. É tipo Blood Dragon, então. Isso que eu ia falar. Eu até queria só complementar. Se eles tiver, aparece o... ponto de exclamação, assim, opa, vamos lá, né? E aí tu tem que lutar com eles. Aí é persona. Você falou aí, Lima. Ele me lembrou muito Blue Dragon do 360, cara. Me lembrou muito mesmo, sabe? Não só pelo o quão colorido o jogo é pelo estilo, sabe? Mas pelo próprio estilo de cenário, o fato de ser batalha randômica, assim. Se você for pensar um jogo que lembra um pouco o tipo de batalha dele, seria como se fosse tipo um grande. Que o personagem. Nossa senhora. Isso é bom assim, demais. O personagem anda no campo de batalha. Obviamente você não controla pra onde ele anda, mas a ação é feita pro menu. Mas depois que você sai no world map, né? Aquela coisa gigante, os caras foram espertos que eles botaram um tempo de duração do demo. Senão o neguinho ia ficar fazendo grind o resto da vida ali, né? É verdade. Problema. Você tem um timezinho lá de uns 10 minutos no máximo, se não me engano. Tem uma pergunta sobre isso. Cara, eu matei o chefe ali do vulcão e eu fui lá na cidade que tu tem que falar com o cara no portalzinho lá, com a troca de sentimento e tal. Depois tu entra na cidade e acabou o demo. Ele acabou por causa do tempo ou acabou porque é só até ali mesmo? Porque, tipo, eu tenho certeza que não fechou lá os 20 e poucos minutos, 20, 30 minutos, eu não lembro quanto é. Acaba ali. Ele vai mostrar assim. Ah, bom. Mas você falou, Lanzoni, um negócio bacana. Eu gostei desse sistema de troca de sentimentos. Parece que vai ser uma mecânica legal que vai ter no jogo. Que você tem uma espécie de item que você pode chegar, por exemplo, né, nessa própria parte do demo, o portão da cidade tá fechado. Porque você tem dois guardas lá, um guarda tá pilhado, fraga, tipo Red Bull na veia, pulando igual um psicopata madão, e o outro depressivo. Fraga, tipo o Leonard do cara do Edward do Crepúsculo, Fraga. E tudo mais. Aí o que, que você faz? Você, utilizando um item, você pega um pouco da animação do personagem que tá lá pilhado e passa pro outro, sacou? Então é justamente esse sistema aí que, de troca de sentimento. Então parece que vai ter muita coisa pra você poder fazer na cidade. Ah, mas você vai ser tipo um sistema de puzzles do jogo e tal? É, eu acho que vai ter uma coisa assim, sabe? Você vai poder, tipo assim, um cara que tá muito animado, você tem que deixar ele triste e vice-versa e tal. E parece que vai ter várias combinações de sentimentos assim. Então acho que vai ser legal esse mecanismo de puzzle dentro do jogo. Caraca, o jogo tá bem, cara. O Blue Dragon, você até citou que é muito parecido com ele. E o problema dele é as batalhas são muito lerdas, os negócios demora demais e tal. Se ele consertou jogar a batalha pro melhor sistema de batalha do mundo, que é o de grande, nossa senhora, então o jogo tá excelente. Eu não quero falar... Tá, Famitsu é uma merda, ok. Mas 36 de 40 é uma boa nota pra um JRPG. Sim. Ah, eu acho, e ele ganhou alguns prêmios legais, a recepção foi bacana. Ele vendeu na primeira semana 7 mil cópias. Uhum. Puta que pariu, 7 mil só? 67 mil. Ah, tá. Eu falei 7 mil, credo. Foi tão Tava mal. Eu ouvi falar que talvez tenha uma continuação. Eu fui olhar um link aqui, não sei se isso é velho, se é novo, mas parece que uma entrevista da Level 5 aqui, o cara falou que ele pensa em fazer uma continuação e tal. Se o jogo vender tanto assim pra 2014, sim, não sei o que é. Legal, cara, eu espero que o pessoal aí que reclamava de JRPG, o senhor Augusto Fuca aí, o senhor Alexandre Farias, o senhor Matheus Six aí, que comprem o jogo, né? Pelo amor de Deus. É. Sim. Eu tava até comentando com o Six mais cedo, eu não sei se ele vai sair na PSN, porque a Sony tá com essa mania de pegar tudo que tá lançando e botar em mídia digital também. Pra mim seria ótimo, né, sabe? Nossa, eu não tô afim de portar, cara. Vai demorar pra caramba pra chegar. Eu quero jogar isso o mais rápido possível. Eu também. Fiquei muito inspirado pelo jogo. Pô, cara, é uma mistura de nostalgia com tu lembrar esse world map aí, tu lembrar que voltava do colégio pra jogar, sei lá, Grandia e Star Ocean 2 e agora tem um jogo assim de novo, é muito bom, cara. E ele tá se modernizando, né, cara? Eu gostei desse momento dele não ficar tão retrógrado. Tão... É, e que cel shading lindo, meu Deus. Sim, muito bonito. Não, exatamente, pô, é um anime do Studio Ghibli, cara. Nossa, tá muito a cara, né? Eu ainda acho o cel shading do Tales of Chilia mais bonito, por assim dizer, mas é só por causa do estilo artístico, por assim dizer, sabe? É. Mas ele tá bom demais, sabe? Tá bonito, tem a opção lá de áudio dual áudio que a gente gosta, tem várias opções de legenda, o sistema de batalha tá legal, a história parece ser bacana, personagens carismáticos. As músicas estão legais também, eu achei. As músicas estão legais, então, tipo, cara, eu não tenho o que reclamar do jogo, honestamente. É um RPG que a gente gosta. Reclamação que não saiu antes, né? Isso, exatamente. É, exatamente. Tanto esses de RPGs, agora saem off. Lima, tu lembra o jogo que o Eric tem? De RPG, eu falei, não, vou levar ele pra Barbosa. Puta, você levou Star Ocean? Não, ele tem Star Ocean? Tem. Ah, mas que é muito ruim Star Ocean do PS3. É o Eternal Sonata. Eternal Sonata, esse. Ai, é esse Sonata. É ruim demais. É ruim, é ruim. Eu gostei, velho. Eu gostei da nossa. Você gostou, cara? Ah, eu não gosto. Não, porque eu falei pro Eric, falei, traz aí em janeiro, então, que ele vem pra cá. Eu falei, não, traz aí que eu vou jogar ele durante o ano aí. Mas eu não sei, cara. Agora que saiu o Ni no Kuni, vai sair agora muito em breve aí. Acho que não vai ter. 22 de janeiro, tô chegando já. O Eternal Sonata tem uma puta de uma música de batalha muito legal. E os personagens são bem bacanas, cara. Mas eu achei muito travadinho, cara. Eu não sei se eu tava jogando numa época que tava saindo muita coisa de ação e tal. Aí você vai jogar ele travadinho, aí vai a batalha e tal, sei o que. Aí não me empolguei tanto com o jogo, assim. Mas talvez tenha sido uma má impressão, porque ele é bem avaliado até, ele tem umas notas 8 e tal. É, assim, o sistema de batalha melhora bastante, viu, o Matheus? Depois que você vai avançando. Enquanto você vai ganhando recurso e tal. Olha aí. Caramba, sabe? E ele é totalmente action, por assim dizer. Sabe? Você anda lá, vai dando as porradas, vai. À medida que você mais bate, mais combos, assim, se acumula, entendeu? Que você vai batendo, você vai enchendo uma barrinha lá, que quando ela chega em determinado ponto, você dá um especial. E é especial estilo anime exagerado, fraco. O cara vai bater, ele começa a fazer pose, fica 3 dias falando aquele diálogo gigante. Dá um ponto exagerado, fraco. Mas ele tem dual out também, então. Pra quem gosta dessas paradas, é bacana. Oh, yeah. Pô, maneiro, cara. Olha só, a gente tava em falta de JRPGs bastante aí, né, nesse mundo aí. E agora temos 2 aí, né? Um pro Vita, um pro Play 3. 3, né? Com o Zilia, que vai sair também ano que vem. Ah, olha aí. qual o jogo, Limão? Não entendi, cortou aqui. O Tales of Zilia. Ah, sim, pior. E o Cef falou, e pelo que eu vi de vídeos, concordo, é um dos melhores Tales of de todos os tempos, né, cara? Cara, eu só falo o seguinte, na época eu tinha PS2, eu joguei muito RPG japonês, no PS2 foi diminuindo, no PS3 eu não tava fazendo isso, porque aquela coisa, a gente não pode ficar brincando com essas coisas, falo de tempo e tudo mais, mas eu comprei o Tales of Chile japonês, terminei, já comprei o 2, tô só esperando chegar o 2 aqui pra começar a jogar ele também. Já, sem entender porra nenhuma, vai, o trem vai. Tão bom que é. Nossa, e eles mostram as imagens, assim, a gente falou do cel shading, é o cel shading mais... Nossa, eu concordo com o Cef, cara. O Ni no Kuni naquele estilo é o melhor, mas no estilo, assim, mais puxado pra menos chibi, menos as coisas, assim, o Tales of Chile é muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. Bah. Eu vi alguns vídeos, assim, tô na esperança também. E esses jogos não precisam mais vender, tipo, 10 milhões, cara. Esse cel shading barateia bastante pra eles. Então, os caras do pessoal do Tales aí tá comemorando que venderam 800 mil, cara. E é o que eles precisam, saca? Tipo, vendeu 800 mil, vendeu 600 mil, eles estão no lucro, sabe? Então, dá pra fazer RPG desse jeito. Vocês lembram do Dragon Quest 8, quando saiu? Foi... Lembro. Nossa, que jogo bonito pra caralho. E que jogo bom, né, cara? Eu gostava muito daquilo. Sim, era foda. Aqui da Toriyama, você ficava acumulando focos com o personagem, demora e virava Super Saiyajin de cabelo vermelho. bons tempos. Pô, Play 2 tem bastante joguinho aí, cara. De RPG tem uns perdidos aí. Play 3 que deu essa queda aí. Atelier Rorona, Atelier Iris. Não, obrigado. Não, ah, isso aí não. Esses aí não dá. Cara. O Phantom Menace é muito bom, vocês estão falando aí, mas tem um de PS2 que é muito bom, que é o Grand Phantom, não sei o que lá. É muito bom esse joguinho. Phantom Menace e Star Wars. Não, né? Eu tô confundindo aí. Acho que é Grand Phantom. É tão bom que eu não lembro nem o nome do jogo, né? Mas tudo bem. O que me falta é um Wild Arms nessa geração, né? Sim. Como fala? Falta tanta coisa aí, cara. É, mas sem aquele sistema horroroso de grid lá do... Do último, quarto, né? Do quinto, que era terrível. Horrível. O Wild Arms pecou pelo excesso, né, cara? Devia ter demorado mais pra sair as continuações e tal. Fazer... Suicoden também, né? Pecou pelo excesso. O Legend of Dragon tinha que sair, só que não tão difícil pra ganhar XP, né? Pelo amor de Deus. Você dava um ataque. Eu tinha o golpe da menstruação, cara. Não esqueço. Que isso? Vocês não lembram do golpe da menstruação? Credo, eu não lembro disso, não, hein? É o golpe especial. Pega lá o golpe especial da mina que é do dragão preto lá, e vocês vão ver o golpe da menstruação. Puta que pariu, pior. Ela sobe, desce a imagem. Deus, explodiu minha cabeça agora. Tá louco. Deixa o vídeo aí, Cico. É muito engraçado. Ela tá lá dando o golpe dela, aí foca a imagem, aí ela meio que abre as pernas assim, cai duas gotinhas e abre tipo um buraco negro, assim. Mas você pode usar esse golpe só algumas vezes no mês, né? Você não pode usar direto, não. ela já tinha um estoque limitado. Muito bom. Eu achava muito engraçado. Mas e, até falando de RPG aí, então, só pra terminar aqui com o Pocket, o Netos, ele falou aí sobre Breath of Fire, o primeiro aí na nossa coluna Memory Pack, então... Tem uma discussão bem legal lá sobre essa questão do Breath of Fire também, que acabou, né, no 5, no Play 2, com um jogo terrível. Horroroso. O jogo, velho, eu nunca entendo isso. RPG é que você tinha que pegar um item pra salvar. Você não podia salvar o que você queria. Era a coisa mais tosca que eu vi na minha vida. Cara, Dragon Quarter. E aí, eu crente que a Capcom ia lançar um novo jogo aí... E lança aquela porcaria que é Dragon's Dogma. Desculpa, mas falei. É ruim, sim. O personagem parecia Ayrton Senna, a BRC. verdade. Cadê? eu vou pedir uma coisa pra vocês aí, vocês três que têm vida, então, rapidamente, antes de vocês ir embora. Senhores, eu tenho a Plus com o Frajola, não, com o Fuca, a PSN Plus. Sim, certo. E aí saiu lá o Uncharted, saiu lá o... Graft Rush. Graft Rush, que é excelentemente... Quero muito jogar esse jogo aí. É, eu também. E o... Saiu o jogo de PSP, saiu o iPod. Eu sei que tu vai pedir. Tu vai pedir se dá pra passar no PS Vita por causa da conta, tem outra pois conta. Pois é, que história é essa? Porque... Não dá. Ah, né? O PS Vita, teu cartão de memória é vinculado com a tua conta da PSN. Tanto é que quando deu um probleminha, acho que foi no segundo dia, eu sem querer tirei o chip 3G dele e reiniciou o Vita. E pediu pra formatar e o cartão já tá registrado, o Lanzone 1986. Eu pensei, puta merda, não dá pra botar outra conta. Aí eu fui pesquisar na internet e realmente não dá. E como eu tenho a Plus com o Frajola, eu ia baixar esse jogo de cara e fiquei triste porque não tinha outro cartão. E se tu for jogar, os troféus vão ser vinculados àquela conta da PS Plus. Não vai ter os troféus na tua conta Lanzone 1986. Fiquei você ganhar troféu pro Frajola, que ótimo. Aí o Frajola vai me disparar pra caralho. Não, é, pois é, porque eu vou ter que assinar a Plus, então, sozinho, se eu quiser jogar. Ah, cara, faz que nem eu fiz com a desculpa de que eu precisava de um save em nuvem pra não perder mais meus saves e tal, então aí eu falei, não, eu vou assinar a Plus, porque afinal de contas eu tenho save em nuvem e tal, né, porque eu não posso usar aquele da conta que eu compartilho com o Eric e tal, então, pelo menos eu ganhei o save em nuvem, né, não senti tão culpado. A automotivação que há, né. Eles não estão mais grátis, né? Acho que já foi, né? Já estão, ainda estão grátis. Hoje eu fui baixar, chegou meu PS3. Agora que eu voltei a ter um PS3. Aí eu fui ver o que tinha pra baixar na Plus lá, cara. Tem 500 jogos de PS3 pra baixar lá. Impressionante, cara. Tem milhões de coisas nesse mês ainda. Acho ainda estão disponíveis os jogos de Vita lá. Então acho que eu vou fazer isso na semana seguinte aí. Porra, porque eu não quero ficar sem 3 jogos aí, cara. Pois é, Uncharted, Gravity Rush, o... Wipeout. Aquele, tem um Blops, não sei o que lá, cara, que é bem divertidinho de jogar também. Sim. Também. Tem o Final Fantasy Tactics também, que é horrível. Ah, sim, é verdade. É horrível, é mesmo? É horrível, o bicho, eu não entendo. Ele é horrível, porque ele é a mesma versão do PSP, é a mesma versão do iOS, porque qualquer coisa que você vai fazer, você vai tacar uma pedra, o jogo da slowdown. Sério? Sério. Se você pegar o jogo do PS1, converter pra CSO e botar no PSP, ele funciona melhor do que a própria versão do portátil. Não faz sentido. Nossa, cara, o CF tem razão. Eu tava tendo um problema todo. Até porque o Tactics Ogre lá de PSP é muito melhor de vocês jogarem, porque ele é mais rápido, mais completinho. Você não tem esse lance de você ter que acertar certinho no cara. Porque, nossa, o Final Fantasy Tactics tem umas mecânicas estranhas, cara. Você tem que se posicionar certinho, você não pode voltar a ação e tal. Isso em jogo de tática é chato pra caramba. Tá aí XCOM, que é um jogo mecânica velha, isso aí. É, hoje em dia é complicado. Eu acho que o Tactics Ogre é muito mais moderninho, assim, pra você jogar no Vita, assim, até com aquela... Porque mas ele veio, o Vita ele tem veio isso, antes, né, cara? Ele veio antes, cara. Mas a versão do PSP eles melhoraram, né? Ah, é do mesmo cara, né? O cara que fez o Final Fantasy XII, o Vagrant Story, o Final Fantasy Tactics e o Tactics Ogre é o mesmo cara. Uhum. É pior. Olha só. Então é isso aí. Muito obrigado aí pelos seus jogatinas. Senhores, foi um prazer e... Alexef, você está nesse site, em outros sites? Qual é a tua aí? Sim, eu apareço eventualmente aqui em gravação de casts, né? No Phoenix Down também, eu tô lá participando de Objection, a ver SideQuest. E aqui eu mando, escrevo os mini-reviews. Sempre quando eu termino um jogo, eu coloco lá disponível também. E vocês me contam por isso e eventualmente em botecos, ocasionalmente, em situações em São Paulo. Tá certo, então. A gente vai combinar mais um rolê. O Lanzonete tem que conhecer o Seth aí também, pô. Ah, não, sim, com certeza. 2013 vai ser o ano que eu vou tirar o atraso que conhecer todo mundo em festa, em todo mundo, Boteco, The Rocks, BGS, Casa do Eric, tudo. Olha aí. Eu vou me despedir, então. Abaiô pra vocês, foi um prazer ter gravado com vocês, meus queridos. Até mais. Valeu. Até mais.